Um homem com uma missão. O Senhor, nessa noite, está desafiando a mim e a você a trocarmos o nosso mecanismo motivacional de ficarmos preocupados e priorizando aquilo que a gente tem de fazer em função das nossas necessidades corriqueiras do dia a dia, por um mecanismo motivacional lastreado num profundo senso de missão. O que que Jesus fez? As últimas palavras que Jesus fala no livro de Mateus, como que ele encerra o livro de Mateus? Mateus 28, que é o último capítulo do livro de Mateus, ele termina o seu último discurso, o último discurso de Jesus para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus. É assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis a nossa missão. Eis o que pode nos tirar da ansiedade. Eis o que pode nos tirar da depressão. Eis o que pode dar sentido a vida de todas as pessoas que aspiram ser discípulo de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Vamos ficar de pé. Nós estávamos compartilhando sobre isso. E o Marco Aurélio usou uma expressão de um estudo muito interessante. Disse assim: a sua motivação pode ser sua propriedade ou pode ser terceirizada. Você pode deixar a sua motivação na mão dos outros ou você pode ser dono da sua motivação. Alguém que vive só para tentar satisfazer as necessidades urgentes da vida é alguém que terceirizou suas motivações. Ele só vai ser motivado, levantado, só vai se encher de alegria, de realização, se alguém suprir as suas necessidades. Alguém que encarnou uma missão, que não é apenas uma missão temporal, mas algo que o Poderoso coloca para nós, ele não tem mais dependência de terceiros para estar feliz, bem. E é um dos princípios da felicidade, né? A felicidade não é eu ter coisas que eu preciso urgente, e alguns colocam a expectativa da felicidade em conseguir as coisas urgentes. A felicidade está em realmente em ver cumprida uma missão que eu tinha e alcancei. Alcancei. Tinha uma missão nobre, não é uma missão qualquer, não. Uma missão nobre, uma missão de Deus, algo eterno, algo realmente sublime. E estou trabalhando nessa missão. Isso é o que nos faz sermos cada dia mais realizados. Feche os teus olhos, ore ao Senhor. Senhor, nós queremos verdadeiramente ser pessoas que não geram expectativas que trazem ansiedades, que não colocam as expectativas da vida, do dia a dia, nessas coisas tão imediatas. Coisas que o Senhor mesmo diz que nos dá, eu não preciso me preocupar com elas. Nós queremos ter uma meta, um alvo, uma missão nobre, que não termina com os nossos dias nessa terra. Nós não queremos ter uma missão, Senhor, que vá embora porque o vento passou, o sol veio, a chuva foi embora, e então muda, varia de acordo com o clima. Não, nós queremos ter uma missão, Senhor, nobre, eterna, que transcende nossa própria vida. Que na hora em que deixarmos essa terra, ela continua sendo desenvolvida. E nós entendemos pela tua palavra, Senhor, a missão é ir e fazer discípulos, cuidar de vidas, nos tornarmos bênção na vida de outros. E nós confessamos aqui, Senhor, que nós não queremos terceirizar nossas motivações. Nós queremos entregar nas tuas mãos. Tu és a nossa principal, única, poderosa, soberana motivação de vida. O Senhor, o teu reino, é o nosso principal, único e principal motivo de vida nessa terra, Senhor. Leva-nos a entender isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado e ore por ele. Diga, Senhor, leva meu irmão a trocar toda a expectativa, toda a ansiedade. Senhor, todo alvo pequenininho demais, imediato demais, por uma missão eterna, por uma missão tua, de ir fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar todas as coisas do teu reino, ver essas vidas crescerem no Senhor, libertas, transformadas. Em nome do Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, no trabalho, na escola, com os recursos, no dia a dia, que o Senhor nos leve, Senhor, muito além de resolvermos nossa vida pessoal, que tenhamos uma motivação real. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos permite estudar a tua palavra, nos encontrarmos aqui, nos reunirmos e estudar a tua palavra e aprender um pouco mais de ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Uma missão, um propósito, um alvo, algo nobre, que nos permite enfrentar qualquer circunstância, que nos permite passar por qualquer circunstância, que nos permite declarar: posso qualquer coisa, porque eu tenho uma missão e eu vou transpor qualquer obstáculo. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, Pai, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Levante as tuas mãos a Ele, irmão, e agradeça a Ele. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz. Obrigado porque o Senhor executou o que fez para me dar uma missão. Obrigado porque o Senhor cumpriu a sua missão. Obrigado porque o Senhor chegou a morrer por uma missão. Eu quero assim, Senhor, na minha vida. Te honrar, te glorificar. Porque o Senhor é um Deus soberano, poderoso. Não pare de agradecer a Ele, irmão. Obrigado porque o Senhor me lembra mais uma vez que eu posso ter uma missão. Eu posso ter um propósito solene, sublime, eterno. Obrigado, Jesus. Cante a Ele, irmão, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, Jesus.